testemunhando da ressurreição do Senhor Jesus, com poder e graça, nada retendo, tudo entregando, cada necessidade suprida será. Testemunhando da ressurreição do Senhor Jesus, com poder e graça, perseverando no partir do pão, na comunhão e orações, com temor servimos aos outros, crendo com só coração. Praticando o amor, preparando o caminho, valeu. casa em casa vou testemunhar, Senhor.